no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você ouve ao fundo o som de um instrumento muito conhecido, cuja delicadeza nos permitiu chamá-lo de flauta doce. A personalidade suave e acústica deste instrumento é contemplada no projeto Conjunto de Flautas Doce. A iniciativa surgiu em 2014 no Departamento de Música da UFOP e deu origem ao grupo Feito Vento. Este conjunto é um quarteto instrumental e possui um repertório inteiramente direcionado à flauta doce. O estudante do curso de música, Paulo Silveira, faz parte do grupo desde o início do projeto. Ele conta um pouco sobre a história do conjunto e sobre a sua experiência nesta ação extensionista. Logo que eu entrei no curso, em 2014, eu fiquei sabendo do projeto. Eu fiquei sabendo por meio de um primeiro contato que eu tive com a professora Tereza, e aí logo ela já me falou que estava com a ideia de voltar com o projeto. O projeto já tinha acontecido antes, com outras turmas. Eu fiquei muito empolgado, assim, né? Tipo, logo de cara, é muito bom já entrar numa faculdade de música, já participando de um grupo instrumental, onde você consegue ter uma prática em conjunto. E aí, com isso, ela fez um convite a ex-alunos, que são meus amigos, que trabalham junto comigo no Coral Canarinhos. E aí a gente formou o grupo, que a princípio começou com vários flautistas, e a gente já passou por várias formações, e hoje a gente chegou num formato de quarteto, que é o Quarteto Feito Vento, que faz parte do projeto de extensão Conjunto de Flautas Doces. O nome do grupo, Feito Vento, foi inspirado na forma que os instrumentos de sopro são chamados na língua espanhola, instrumentos de viento. O repertório inclui peças brasileiras da música popular e da música de concerto, e também traz canções dos períodos barroco e renascentista. Quem explica um pouco mais os aspectos do repertório do conjunto de flautas é a professora do Departamento de Música e coordenadora do projeto, Tereza Castro. O repertório do conjunto de flautas tem sempre a ver com o interesse de estudo do grupo. Inicialmente, procuramos um repertório barroco, e assim estudamos peças de Telemann, Bach, Handel, Schinhard, Vivaldi. Ao mesmo tempo, buscamos os renascentistas e também algumas peças da Idade Média. Os brasileiros sempre estão presentes. No último repertório, estávamos interessados em conhecer o trabalho realizado por compositores contemporâneos brasileiros. Agora, eu tenho sugerido ao grupo de tocarmos chorinhos, pois temos o desejo de fazer uma viagem a Portugal. O grupo Feito Vento já se apresentou em diferentes espetáculos da universidade e marcou presença em distritos e escolas da região. Um dos principais objetivos desta iniciativa é democratizar conhecimentos na área da música, além de possibilitar a troca de experiências musicais entre a universidade e a comunidade da cidade de Mariana e Ouro Preto. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.